Panorama Agrícola para 25 de fevereiro de 2016, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua cheia, hoje 25 de fevereiro, este é o Panorama Agrícola. Quem vê cara, não vê coração, é o ditado de hoje. Confira no Panorama Agrícola artesanato com escama de peixe. E no Panorama Regional, Chicão fala sobre agroturismo. Dica do dia. A hipertensão ou pressão alta existe quando a pressão, medida várias vezes, é igual a 14 por 9 ou maior. 20% da população tem pressão alta, que com o tempo pode prejudicar o coração, os rins ou levar a um derrame cerebral se não for controlada. Remédios controlam a pressão alta e hábitos saudáveis também. Diminua no sal e nas bebidas com álcool. Controle o peso e o estresse. Não fume, beba bastante água e faça exercícios físicos regularmente. É hora das notícias. Pesquisador Henrique Petri, da Estação Experimental da IPAGRE em Uruçanga, está conduzindo experimentos com a variedade Catarina SCS-437, que foi registrada recentemente, uma variedade com cultivar de maracujá azedo. Esses experimentos ocorrem em Jacinto Machado, também em Sombrio e em 13 de maio. Agora no mês de março e no mês de abril, haverá dias de campo para divulgar informações a respeito dessa cultivar Catarina 437 de maracujá azedo. É mais uma opção para o produtor que tem já plantado materiais dessa cultivar e também experimentado cultivares da Embrapa. Só que os cultivares da Embrapa, eles foram selecionados para o Cerrado brasileiro, já o cultivar Catarina aqui para Santa Catarina. A primeira mostra desse novo cultivar ocorreu no último dia 3 de fevereiro, durante o campo demonstrativo da Coperja, em Jacinto Machado. Na próxima segunda-feira, dia 29, a IPAGRE vai lembrar os 60 anos da extensão rural e os 40 anos da pesquisa, com café da manhã ou da tarde, com lideranças do agronegócio, da agricultura familiar, em todos os municípios de Santa Catarina, onde a IPAGRE mantém um escritório municipal de extensão rural. Também será lançado no dia 29, segunda-feira, o livro Fragmentos da Extensão Rural e Pesqueira, com histórias desses 60 anos da extensão. O livro é organizado por Rose Gerber e Léo Krut. E também a IPAGRE, neste ano de 2016, vai lembrar os 40 anos da pesquisa agropecuária. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, nós conversamos com Geni Andres sobre artesanato com escama de peixe. Ela é de Bombinhas e participou de oficina realizada pela EPAGRE. Artesanato com escama de peixe. Eu sou de Bombinhas e na época, em 2013, teve uma oficina que foi feita pela EPAGRE e a Fundação Municipal da Cultura, onde trouxeram essa oficina do artesanato de escama de peixe. Então, na época, a Diva da EPAGRE, que era extensionista, né, que me convidou para fazer o curso, e desde lá eu estou trabalhando com artesanato de escama. Como é que se trabalha com escama de peixe? A escama de peixe, eu uso a escama de peixe de corvina, que eu recorto e faço os brincos. A escama de peixe da tainha, que que eu faço flores para pôr o vaso, porta-guardanapo, e da Miraguaia também. Aí ela é, eu recebo ela, eu vou nas peixarias, consigo, ou quando tem um lance de, por exemplo, de tainha, que lá em Bombinhas dá bastante, eu vou lá, recolho as escamas, hidrato elas, faço todo o processo de limpeza e depois eu confecciono as flores. Como é que chama a empresa? Tramas e Escamas. E é a sua principal fonte de renda? Não, hoje ainda não, mas vai ser. Eu estou caminhando para que seja minha fonte de renda. Em termos de gestão do negócio, sabe quanto vende, qual é o lucro? Não, ainda não, porque assim, claro que eu sei quanto eu vendo, né? Mas assim, ainda minha empresa é pequena, né? Eu comecei em 2013, então ela tem só 2 anos. Mas assim, eu já estou conseguindo trabalhar devagarinho, eu estou caminhando cada vez melhor. Imagina, esse ano já são 2 feiras pela Epagre, então isso também já é bom, porque a gente consegue vender, né? Eu gosto muito do apoio, assim, acho que eles conseguiram, trouxeram a oficina e através da oficina eles estão me dando condições da venda, né? Então eu acho bem importante. Em Bombinhas existem outras mulheres trabalhando com escama de peixe? Tem, mas ainda são poucas. Ainda é pouco conhecido ainda esse artesanato. E o principal produto da senhora? Porta-guardanapo e bijuteria. Anel, pulseira, brinco, o que você imaginar dá para fazer com a escama. Tem um fator ambiental aí também, né? Tem, porque assim, esse aqui é o reaproveitamento, né? Então eu procuro usar fibra da banana, eu reaproveito a escama, eu reaproveito esse aqui que é o que a gente usa, o pozinho do coco. Então assim, tem uma questão bem reaproveitamento de sustentabilidade bem interessante com a escama, porque isso vai para o lixo, né? E ela demora muito tempo para decompor. E tudo começou a partir de um curso, uma capacitação da Epagre. Da Epagre com a Fundação Municipal de Cultura de Bombinhas, em 2013. No projeto Vovô Sabe, Vovô Ensina, que é um projeto que estava passando na verdade não era tradicional, ele é cultural, porque não existe ainda as mulheres pescadores não têm essa como cultura, né? Então assim, isso na verdade é um artesanato cultural, porque a escama é açoriana, né? Então por isso que a Epagre e a Fundação desenvolveram esse para disseminar e para ver, só que das 20 pessoas que fizeram o curso, a oficina, eu fui a única pessoa que estou mantendo e pretendo manter, assim, eu acho que até depois disseminar isso nas escolas, porque é um fator ambiental bem importante também que tem em cima disso. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola como curvina vira brinco, tainha vira flores, miraguaia vira anel, pulseira e guardanapo, ou porta guardanapo. Na entrevista com Geni Andres, de Bombinhas, que participou de oficina sobre artesanato com escama de peixe, realizada pela Epagre. Fique ligado no Panorama Regional. O agroturismo nas pequenas comunidades. Segundo o Banco Mundial, muitos turistas têm optado por destinos menos tradicionais, onde a grande preocupação ficaria relacionada com a infraestrutura existente, onde poderia até, através de uma pergunta, de um formulário, perguntar: você passaria suas férias em um lugar de estradas precárias, sem sinal de celular, nem internet, se soubesse que lá encontraria montanhas repletas de árvores, ar e água limpa, clima frio e comida reconfortante? Para essa resposta, então, a moradora da Zona Rural de Urubici, município pequeno de apenas 10 mil habitantes em Santa Catarina, Ana Paulina Stang, tem 54 anos, surpreendeu-se com a quantidade de respostas sim, que passou a ouvir uma década atrás, onde então começou a receber visitantes numa casinha simples, sem luz elétrica, a 10 quilômetros do sítio e onde eles gostavam daquela tranquilidade. A infraestrutura daqueles tempos melhorou muito desde então, mas a rodovia então que corta Urubici ficou muito boa e é perfeitamente possível se conectar à internet via rádio. Então a dona Paulina, o seu esposo e a filha, aos poucos, deixaram a lavoura e hoje cuidam então de um café colonial e da pousada, que criaram então no próprio sítio. Isso lá nos anos de 2010. Agora que conta com 4 chalés com luz elétrica no local, espera aumentar o número de visitantes seduzidos pela paisagem e pela cultura da região, né, resultado da colonização de alemães e italianos. A partir de 2015, os países em desenvolvimento receberão, pela primeira vez na história, mais turista do que os países desenvolvidos. Claro, isso de acordo com a Organização Mundial de Turismo. Mas para que as comunidades, né, aproveitem o momento, é preciso que possam decidir como o setor será promovido no local e tenham a oportunidade de empreender. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epaga, Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.